profissional na arte do prazer. O seu nome já ajuda o seu instinto de fuder. Então vem Camila, Camila, vem Camila, vem Camila, Camila, vem Camila, vem. Ela é profissional na arte do prazer. O seu nome te ajuda o seu instinto de fuder. Então vem Camila, Camila, vem Camila, Camila, vem Camila, Camila, vem Camila, vem Camila, Camila, vem Camila, Camila, vem Camila, Camila, vem Camila. Ela é profissional na arte do prazer. O seu nome já ajuda o seu instinto de fuder. Vem Camila, Camila, vem Camila, vem. Hoje é seu dia, mulher, eu dediquei meu pau pra você. Vem Camila, Camila, vem Camila, vem. Vem Camila, Camila, vem Camila, vem. Vem Camila, Camila, Camila, Camila, vem Camila, Camila, vem Camila, vem. E aí, Gildan, tá ligado, né? Ó, ó, ó, ó, ó. Ela é profissional na arte do prazer. O seu nome já ajuda o seu instinto de fuder. Então vem Camila, Camila, vem Camila, vem. Vem Camila, Camila, vem Camila, vem. Ela é profissional na arte do prazer. O seu nome te ajuda o seu instinto de fuder. Então vem Camila, Camila, vem Camila, Camila, vem Camila, Camila, vem Camila. Vem Camila, Camila, vem Camila, Camila, vem Camila, Camila, vem Camila. Ela é profissional na arte do prazer. O seu nome já ajuda o seu instinto de fuder. Vem Camila, Camila, vem Camila, vem. Hoje é seu dia, mulher, eu dediquei meu pau pra você. Vem Camila, Camila, vem Camila, vem. Vem Camila, Camila, vem Camila, vem. Vem Camila, Camila, Camila, Camila, vem Camila, Camila, vem Camila, vem. E aí, Gildan, tá ligado, né?